À beira do abismo. Sejam bem-vindos ao 96º episódio do À Beira do Abismo. Hoje voltamos à comédia e à stand-up comedy em particular com a minha convidada, que é a Inês Coimbra, que é comediante já há vários anos e já passou por vários pontos do país em espetáculos e também na sua vida, como ela acaba por falar mais à frente. É uma conversa descontraída, diferente das últimas que tenho podido ouvir neste podcast, que prima sempre pela variedade das conversas e por isso acho que poderão gostar do que vão ouvir. Falámos de comédia, é claro que há algumas coisas aqui se calhar serão demasiado para pessoas que conhecem esse mundo, mas fora isso há as histórias bizarras da Inês, a boleia dos lives que ela faz no Instagram chamado Bad Trips, e também falámos de outras coisas, acabámos também por falar deste podcast. Mas não vos tiro mais tempo e espero que gostem da Inês. Nesta conversa que foi gravada uma hora antes de um jogo recente do Futebol Clube do Porto, e é por isso que acaba a conversa a referenciar isso. E por isso, sem mais demoras, aqui fica a minha conversa com a Inês Coimbra. Os teus convites eu aceito porque acho que és uma pessoa bastante empenhada no teu conteúdo, portanto faz sentido. Sou muito empenhado no meu conteúdo. Trouxeste a excelentíssima senhora, muito nobre, Isabela Alçada, portanto. Se é essa a razão, pronto. Porque isso colocou imenso peso na minha decisão. Claro, claro que sim. Claro quem não era fã de Uma Aventura, claro. Qual é que era o teu preferido? Uma Aventura na Casa Assombrada, por um único motivo. Porque eu odeio Casas Assombradas, eu não vejo filmes de terror, eu não vejo absolutamente nada desse cariz. E marcou-me porque lembro-me de ler o livro, lembro-me de uma vez, se não estou em erro, acho que até foi naquela primeira temporada ou edição de Uma Aventura na SIC, porque teve várias e eram sempre diferentes as gêmeas, então eu tenho ideia de que gêmeas eram. Lembro-me de ter visto e pensado, eu nunca mais quero ver nada que envolva terror. E muito provavelmente não vi mais nada de Uma Aventura, nem li mais livros nenhum. Mas alguma vez deste alguma oportunidade a um filme de terror ou ficou e nunca mais? Olha, sabes quando nós somos miúdos, por algum motivo, sempre que faz uma festa de aniversário ou assim, alguém pensa, vamos ver um filme de terror. E eu recordo-me de uma festa de aniversário de um colega meu de 8º ano que eles decidiram ver um filme clássico, né? Que tinha bonecas tipo de pano e que depois voltavam à vida, e uma das bonecas, pelos vistos, tinha sido transformada em boneca, mas era uma criança que tinha sido violada e não sei o quê. Pronto, o que é que se passa? Eu tinha muitas bonecas de pano e de vidro não, de porcelana, no meu armário de cima de casa. Portanto, como deves calcular, depois de ver esse filme, eu não devo ter dormido na boa 3 dias. Na altura já não dormia com a minha mãe, mas devo ter voltado a dormir com a minha mãe durante X tempo. Portanto, em análise, não. A minha vida já é um terror, eu não preciso adicionar mais coisas para ficar mais assustador. Portanto, we're good. Eu sei que não tem nada a ver, mas é um clichê também. Tens medo de palhaços? Não. Zero, nunca tive. Nunca. Funny enough, Nunca pois é, há percebi. muita gente que tem. Mas posso dizer uma coisa, tenho medo que tu não estás à espera. Não é medo, agora já não é medo, porque já sou adulta, já sei discriminar a situação. Mas faço um trauma de infância que eu tenho, que eu tive, perdão. Eu durante muito tempo tive fobia a palmeiras. Eu sei, essa é a reação de toda a Porquê? gente quando eu conto isto. Short story, envolve situações paternais, mas resumindo, eu fiquei encarcerada na casa da minha avó paterna durante uns dias e não era suposto, o que gerou trauma. E curiosamente, a minha avó paterna tinha um wallpaper num corredor, que era o corredor para onde eu ia chorar a pedir à minha mãe, que eram só palmeiras. Então, durante muitos anos, sempre que nós íamos de férias ou assim, eu não conseguia olhar para elas, só tipo, olhava e dizia. Pessoas. Eu estou-me a conter nas asneiras, porque eu sei que o teu conteúdo passa também além do ouro. E além do Não, ouro somos mais comedidos. mas podes dizer asneiras à vontade, não tem Pronto, eu problema. Assim, era capaz de te chamar aquele nome que começa em P e acaba em Tas. E não é tem um Pitas, não. O. Ah, Sim, não é Pita. por exemplo. Olha, bom arroz. Lembraste-me Bom, agora a comida. eu acho que a questão dos palavrões aqui depende dos convidados, não é? Se a Isabela Alçada tivesse soltado algum palavrão, eu teria ficado bastante. Uau, ok. Não, Ultrajada. nada à espera, não é? Agora, Sim, pá, agora. nós, malta nova, não, Já trouxeste mas o não tem Joca. problema. O Joca, acho que ainda. Eu não me recordo de ver a 100%, mas tenho a ideia que ele deve. Certeza que ele deve ter largado algum palavrãozinho lá pelo É, meio e tal. Uma coisa subtil. se eu bem me lembro, ele até pediu, perguntou se podia, que é aquela coisa, Pronto, posso ter um clássico. palavrão? Pronto, eu também Estar já ali a contente. considero isto o meu pedido. A partir de agora, Mas diga-me. sentes isso? Que eu por acaso gosto disso na Malta do Norte, pá, que são mais, não têm esses pruridos. Tipo, falam e Vou-te acabou. dizer assim. A grande diferença é, enquanto que se calhar, e lembra-te que eu vivi em Lisboa um ano, portanto tenho a percepção disto de forma um bocadinho mais presente na minha vida. Enquanto que nós vemos um palavrão, mesmo de forma literal, como uma vírgula, e às vezes até como um ênfase ou como pontuação, às vezes até de formas carinhosas, o simples facto do putas mesmo ser às vezes uma maneira das amigas se tratarem. E lá embaixo isso seria completamente impensável. Percebes? Pelo menos eu recordo-me no início da adaptação ter sido um bocadinho difícil nesse sentido, porque o pessoal considera palavrão como uma coisa pejorativa e negativa, somente. Enquanto que cá tu consideras já, lá está, como parte do diálogo. Na, Sim. atenção, lógico, depende. Eu não vou para uma entrevista de trabalho dizer mil e mais neiras, né? Mas eu já trabalhei, inclusive. Dos meus últimos trabalhos, numa empresa de aclamada aqui, vamos dizer assim, em que o meu próprio chefe dizia mil e umas em cada discurso de ou team buildings, o que fosse, tipo, do género. Portanto, é diferente o Eu acho que peso que damos. imagina que um dia Diz. era fixe, temos um presidente, tipo, imagina, vai em visitas diplomáticas Estados Unidos e o caralho, e não sei o que, ele disse: é, foda-se, Joe, como é que é, man? Mano, era Estás incrível. porreiro ou não? Estou fodido para caralho. E Mas era sabes que giro. eu acho que só vejo o Marcelo a conseguir fazer isso. É o único. Mesmo assim, ou seja, dentro do possível que tivemos até hoje, seria o que eu consideraria mais facilmente faria isso, porque ele é muito do povo e não sei o quê. Mesmo assim, não vejo o professor Marcelo chegar aos Estados Unidos e dizer foda-se. Não era? Epá, era incrível, mas não vejo esse cenário acontecer. Pá, num Sabes que sketch, se infelizmente calhar, sketch. Olha. sabes que na minha cabeça, infelizmente, quando alguém diz alguma coisa, eu depois começo a imaginar outra que tem algo a ver, mas que é totalmente diferente. Então agora imagina o professor Marcelo está tipo no meio de papelada e a tirar as coisas, ah, diz foda-se, cara. Não sei porque é que eu imaginei isto, mas foi Meu, disse eu exatamente o tenho que me a certeza passou que já pela cabeça. aconteceu. E certeza absoluta que já aconteceu em época de Covid e de quase certeza também que eu consegui. Espera lá, eu até estava a pensar. Não há um vídeo qualquer dele a dizer uma asneira. Pá, deve haver. É impossível não haver. Uma asneira. Deve Eu vou haver, deve haver. procurar e no fim deste episódio, depois na conclusão, eu depois digo Mete se é lá, ou não. sim. Ok. Boa. Falam desse ano em Lisboa. O que é que achaste de viver a tempo inteiro na cidade e aturar a malta de cá? Como é que foi isso? Ora bem, então, pronto, começar de forma fofinha. Então, primeiro eu apanhei maioritariamente o ano Covid, ou seja, eu fui em dezembro, sim, dezembro, novembro de 2019 e regressei em outubro de 2020. Portanto, maioritariamente, posso dizer, na altura também estava a trabalhar e a minha adaptação não foi muito fácil inicialmente, porque fui vítima de burla, um trabalho. Caca, que era bastante longe, portanto não houve sequer margem para conseguir conhecer. Aliás, na altura, inclusive, eu falei contigo nesse ponto, porque nós tínhamos marcado alguma coisa no Camões? Não. Não, não foi no Camões. Não, foi outro espetáculo que eu já não me recordo sequer se chegou a acontecer. Não foi mesmo no início do Covid? Ou foi em 2019? Foi. Eu Não, acho que. não, não. Era em fevereiro, acho eu, só que na altura estava de baixa porque estava super doente e cancelámos. E quando reagendámos, foi Covid. Exatamente. Foi isso mesmo. Foi isso, Foi isso foi, mesmo, foi. exatamente. Portanto, ao fim e ao cabo, não deu muito para socializar. O pouco que eu socializei, foi na altura com a nível do meio humorístico, foi pouco. Foi mesmo só para aí em setembro, agosto, um único espetáculo que eu fui do humor negro, do Tiago Paixão, não sei se conheces, certamente Sei, conheces. conheço, sim. E posso dizer que foi muito curioso porque o pessoal achava que eu não estava em Lisboa, que tinha chegado para aí há 15 dias. Eu estava lá desde novembro. E eles, ah, mas já podias ter atuado. Eu, não, não podia porque ninguém podia atuar. Funny enough. A nível do mundo da comédia, eu até nessa única vez que tive mesmo em contacto, está bem que tive a sorte de estar com o Capitão Geraldo, que é uma pessoa incrível, também não sei se conheces, mas Conheço muito bem, é sim. fenomenal. Não tive o prazer de privar contigo ainda, pronto, terá que ser mais tarde, né? Agora no pós-Covid. Pós-Covid. Em Mas 2037, para aí, não é? quiçá, quiçá, vamos estar com uma bengala, espero bem que não, mas se calhar Não, sim. que horror. Não digas nada. Mas é assim, para ser mesmo sincera, não gostei nada. Eu vim embora de Lisboa por um motivo muito específico, foi eu odiei Lisboa muito. Eu vou-te começar pelo primeiro dia em que cheguei, o facto de eu ter ido ao Pingo Doce, que é o Pingo Doce, eu só queria ir comprar, nem sei, qualquer coisa, e virei-me para a menina do supermercado e disse: Oh menina, desculpe. E ela: Menina, desculpe, conhece-me. E eu: não, é que. Eu tipo, fiquei super encaralhada, super mal. Na altura eu vinha do trabalho através de shuttle, que a empresa tinha um shuttle. Eu lembro-me nesse mesmo dia também ter entrado no shuttle e eu não fazia a menor ideia onde é que eram os sítios todos e que assim, Amadora, whatever. Ainda era um bocadinho difícil para mim para me adaptar. E eu perguntei ao senhor: Olha, desculpa, isto vai para Lisboa, não sei o quê. Eu morava em Alcântara, eu sou capaz de até de ter dito se passava em Alcântara. Ele olha para mim e só me diz: Não sabe ler. E eu: só quero ir para Porto outra vez. Eu cheguei a casa, chorei tanto. Oh, chorei tanto, tanto, tanto, não imaginas. E forcei-me muito para permanecer lá, até porque eu estava a viver acompanhada, e fui para lá de propósito por essa pessoa. E queria tentar entrosar-me ao máximo, mas é muito difícil. É um ambiente um bocadinho menos caloroso do que eu estou habituada. Eu gosto de ir a uma padaria ou café, gosto de ir ao supermercado e sentir que o pessoal me acarinha e que fazes parte da família, mesmo que não te conheçam de lado nenhum. E é muito essa sensação de casa que tu tens aqui no Porto. Eu creio que tu já vieste cá e que tinhas pessoas que também conheciste cá, não é? Não estou em erro, não. Pessoas Não, eu nasci próximas. aí. Eu nasci Ok, é isso. aí. Pronto, então tu sabes. Não se O que é que tu vais nota, fazer não se nota. para Lisboa? Dói Não, muito, dói muito. não, mas é diferente, porque eu vim para cá quando tinha 3 anos. Portanto, é como se já quase tivesse nascido cá. Mas tu estavas, se não é indiscrição perguntar, tu estavas a viver em que zona de Lisboa? Estava a viver em Alcântara, mesmo no centro de Alcântara. Estava a viver a 2 minutos do LX Factory, a pé, a 2 minutos de Alcântara Terra, a estação de comboios, e a 2 minutos de Alcântara Mar. Portanto, estava mesmo Ok. super central. Portanto, Não imagina, há. eu ainda ia. Diz, diz, diz. Não, não continua, continua, desculpa. Não, imagina, eu a nível de localização era fixe e estava mesmo dentro de um bairro. Só que, imagina, se eu estou dentro de um bairro e não há a parceria e aquele mundo do bairro, está bem que era em Covid, mas mesmo assim, pá, não sei, nunca senti. Senti que o pessoal é muito desapegado e é muito cada um na sua vida e não sei o quê. Quando tenho pessoas conhecidas, um amigo meu, inclusive, que foi morar recentemente para Lisboa e ele mora no bairro Alto. E ele adora, ele diz que adora, adora, adora, adora. E ele é do Porto, mesmo do Porto. Portanto, olha, sepa. É assim, eu também acho que Lisboa tem muitos defeitos, mas acho que também depende muito da zona em que tu estás e porque, pá, sei lá, quer dizer, o bairro Alto, nem sei se é um bom exemplo agora, nem sei se tem alguém ou não lá, porque os velhotes foram todos despejados e os turistas, entretanto, foram quase todos embora, não sei se há muita gente lá, mas, pá, é assim, nos bairros mais pequeninos e acho que consegues encontrar mais ou menos esse ambiente, mas sim, também há Dos essa antigos. hostilidade, sim. Sim. Eu, inclusive, depois, mesmo já, antes de vir para cá, eu trabalhei em Alfama. E aí eu já consegui ter um bocadinho essa percepção. Embora eu estivesse só a trabalhar, por exemplo, quando eu ia a um café, via sempre lá os velhotes sentados todos juntos na berma das escadas, ou assim. Isso já era um bocadinho diferente. Mas mesmo assim. É normal e estamos habituados ao nosso meio, é claro que é muito difícil. Se calhar a nossa geração está muito, infelizmente, tem de estar muito mais adaptada a isso, não é? Mas que normalmente as pessoas não deveriam, né? Quer dizer, o sítio onde nós estamos melhor é sempre a nossa casa e não é na nossa casa, neste caso, no sentido figurativo. E a nossa geração tem de estar muito mais apta a mudar e ir para sítios completamente diferentes. E não sei se isso a longo prazo é bom. Não sei o que é que tu achas sobre isso. Se calhar é um tema um bocado vago e abrangente e Não é pronto. de todo, até porque eu não sou do Porto, de origem. Eu nasci em Coimbra, mudei-me Sim, Coimbra, sim, sim. pseudo Coimbra, mudei-me para a Guarda, aos 3 anos, vivi na Guarda aos 18. Depois é que eu acabei por me mudar para o Porto. Mas curiosamente, eu sinto-me muito mais em casa aqui. Eu não vejo a Guarda como a minha casa, foi onde eu vivi 18 anos. Eu identifico muito mais o Porto como a minha casa. E sinto cada vez mais que essa capacidade de nós nos desassociarmos de um local na nossa faixa etária é super comum, mas aquela. E tu viajas, de certeza, todos nós viajamos um bocado, não sei se já viajaste sozinho, mas aquela sensação do o clássico. Deve haver uma palavra qualquer japonesa para esta expressão, de certeza, ou um conceito qualquer, que é a sensação de estares fora e o regressar a casa. Lá está, nós estamos. Aliás, a nossa geração, atenção, a nossa geração nem é a geração dos imigrantes. Aliás, nossa voz e etc., é que, acho eu, se não estou em erro, nós está a começar, né? Cada vez mais agora, né? Mas acho, pelo menos eu falo por mim e pelos meus amigos mais próximos, acho que o pessoal gosta muito de viajar, mas gosta muito mais de estar em casa. Não, mas isso é viajar a curto prazo, não é? Não é A curto ficar tipo, prazo, a ah, curto vou. prazo. Há uma diferença entre ir 15 dias à Dinamarca ou ficar lá 2 anos, não é? Claro que sim, claro que sim. Uf, nem consegui Mas sim. imaginar. Mas sim, de facto, tu já tens essa experiência, nem que seja. Sim. Mas de facto, a Guarda, eu até percebo que não tenhas saudades, porque aquilo é frio para Por ser frio, não. caralho. É Não, eu frio, sei, eu é sei. pacato. As pessoas são boas, atenção. Não guardo muitas recordações muito boas de lá, mas algumas pessoas. É bom pessoal, é bom pessoal. Antes que me queimem quando virem isto, meu Deus. Ser cancelada por tantos motivos. Já foste alguma Mas vez já foste cancelada a agora. nível do humor? Olha, com muita sorte que ainda não. Curiosamente, porque quando eu fazia um humor ali mais no verde para poder ser cancelada, ainda não estávamos na guilhotina social que vivemos agora. Que eu tinha piadas, inclusive, sobre brasileiras, com muitas amigas minhas brasileiras, e elas partiam-se a rir. Aliás, eu lembro-me uma vez ter aberto num bar em 2018, da seguinte forma: Nu, poças, nunca atuei num bar de putas tão barato. E nem é pelas meninas que estão aqui à frente. Não, assim, nem é pelas meninas brasileiras que estão aqui à frente. Atenção, que eram minhas amigas. É mesmo pelos gajos que estão lá atrás. Porque eu entrei e aquilo foi um descalabro. Os gajos estavam-se a meter e estavam a ser super desrespeituosos. E eu já estava sem paciência nenhuma, então foi mesmo entrar a matar. Mas isto nunca aconteceria agora. Se fizesse isso, meu Deus. Não sei se, ou se me Acho. cancelavam ou me expulsavam. Ok. Eu expulsava-me. Eu não acredito que tu sofresses problemas, mas acho que se fosses gajo, se calhar gajo branco, sim, aí sim, queimavas-te logo. Agora, quando tu és gaja, pelo menos até agora, não sei se. Quer dizer, não Tu sei, já isso foste já vi cancelado? tanta gente. Eu sou cancelado todos os dias pelos meus pais. Não, estou a brincar. Não, que eu saiba. Que eu saiba, há pessoas que de certeza me odeiam, mas para isso acho que ainda Ah, ninguém me mas não estamos cancelou. a falar disso. Isso é outro conceito e eu tenho a certeza que há pessoas que me odeiam também, que há sempre um dislike nos meus vídeos. Portanto, não sei quem é. Se vir este podcast, já me pode dizer. Podcast, videocast. É, Olha, vai estás ser só, pá, fofinha, é não te só. vejo a ser cancelado de todo. Até porque tu achas que és super cuidadoso, uma vez mais, no conteúdo que colocas. Mesmo a nível de. Assim, ainda não devia atuar. Atenção. Portanto, não sei o tipo de humor pesadão que fazes. Não é pesadão. A questão é que, olha, houve uma altura em que eu tinha um set sobre RTP África, porque eu trabalhei na RTP África e eram piadas. Lá está, não eram piada, eram piadas mais para pôr as pessoas brancas desconfortáveis do que propriamente. E eu lembro-me de uma vez, pá, ter atuado numa noite em que estava, pá, quatro ou cinco. Acho que era o mesmo, acho que era um gajo de São Tomé, se não estou em erro, eram de São Tomé. Bem, os gajos partiram-se a rir, porque eu estava basicamente a dizer que a RTP África era um canal super paternalista e fazia alusões à escravatura, mas coisas assim muito pesadas. Eles riam-se. Pá, mas às vezes eu só ouvia tipo as pessoas, eu senti que as pessoas estavam cada uma de repente com uma bigorna às costas e de repente estavam-se a sentir super desconfortáveis por causa do peso. Mas isso é Mas humor fora isso. interventista, interventivo, no É caso. muito super, Mas é fixe. super inteligente. Não é por ser inteligente, é aquele humor que tu sabes que estás a dar uma facadinha e a pessoa tipo, dá aquela risadinha, tipo mesmo, eu sei, ele tem razão, filho da mãe. Eu gosto Sim, desse tipo de mas humor, estás a ver? Não acho que não merece cancelamento, até. Ah, não, não, não. Não, mas eu às vezes no Facebook escrevo umas coisas que às vezes acho que vou ser cancelado. Mas pronto, é assim a vida. Ah, há bocado estavas a perguntar da Diz. guarda. Deixa eu só dizer, eu já Diz. fui à guarda, sim. Já estavas a perguntar Já. se tinha ido à guarda, já fui. Sim. Não faças esse site, porque há muita gente que nunca foi à guarda. Eu às vezes falo com o Mas já pessoal e fui a eles este dizem isso país lá. todo. Eu já fui de Mas norte a porquê? sul, já Quando fui a trabalhavas todo na lado. RTP? Não, ou deve ter sido com os meus pais numa viagem qualquer e parámos lá, ou numa visita de estudo, não sei. Sei que fui Deixa-me lá. Sei adivinhar. que fui lá. Foste à Serra da Estrela, queriam comer qualquer coisa, pararam na guarda, comer uma sandezinha de presunto. Uma ser assim. Talvez, talvez. Compraram umas pantufinhas de. Que por acaso tenho aqui, também lá em cima. Umas pantufinhas de. Aquelas, sabes? As clássicas Sim, são pantufas tão boas. de pelo. Puxão, são quentinhas. São muito quentinhas. E desculpa, eu tinha-te interrompido com esta parte da guarda. Não, era dizer. Era perguntar se a nível do teu cancelamento, dessas coisas que tu colocas no Instagram, te podem valer o cancelamento. Acho que o grande segredo, pelo que me apercebi, sem querer dizer nomes, porque acho que não vale a pena também estarmos sempre a bater no rapaz, coitado. Mas acho que me apercebi em janeiro de 2020 que o cancelamento vai muito do mediatismo social que tu tens ou não, também, sabes? Porque, né? Estás a perceber o que é que eu estou a Sim, falar, não claro. estás? Percebeu-se Eu nitidamente. sei. Sim, percebeu-se. Pronto. Mas a questão é essa. Enquanto eu mantiver neste nível de baixo de mediatismo, por mim, eu estou salvo. É só Não está algum assim dia, tão se não. baixo, não está assim tão baixo porque trouxeste a Santíssima Isabel Alçada. Tens esse contacto que não está assim tão baixo. Eu nunca vou ultrapassar isso, percebes? Nunca, nunca vou conseguir ultrapassar. Já tive o Rodrigo Leão, já tive o Salvador Sobral, mas pronto, se a E Isabel Alçada também não sabe. tiveste uma pessoa que eu sou extremamente fã e que fiquei super wow, na altura. E estava a falhar o nome. É um ator, é mesmo recente, foi recentemente O processado. Waddington? Não. Também podia ser, porque, meu Deus. Foi antes do O Waddington. É ator, costuma atuar naquelas novelas de. Marco António Del Carlo. Oh, meu Deus, obrigada. Sim. Uau. Olha, um senhor. Excelente ator. E a minha questão, por acaso, nesse ponto, era. Todos esses contactos, porque às vezes perguntam-me isso relativamente ao Bad Trips. Todos esses contactos são contactos que já tens a nível profissional, do teu seio amigável. É assim, depende. No caso do Marco António, eu estou no grupo de teatro porque ele é encenador. Portanto, eu conheço-o bem. Mas a maior parte é mandar mensagens no Messenger do Facebook ou do Instagram e ver se respondem. É isso, é Alguns, pá, exatamente isso. Isabel Alçada também foi minha professora, tinha o contacto dela. Pá, pronto, alguns é assim, outros é ir tentando. Pronto. O Luís Filipe Borges também foi assim, mensagem. Epá, eu acho que nós tornámos amigos no Facebook. Ele começou a ver as minhas cenas e eu pensei, olha, vou contactá-lo. Por que não? E foi muito fixe. Mas já agora fala-me aí um bocadinho do Bad Trips, que eu também queria perguntar-te sobre isto. Posso até contar, o processo foi muito engraçado. O Bad Tips, a ideia nasceu pós-noite do stand-up. Eu, a Bia e a Filipa Campos, não sei se conheces, Beatriz Magano e Filipa Campos, aproveito por dizer que Beatriz é atriz, inclusive. Pronto, e aquilo nasceu assim, um bocado na brincadeira e depois ficou em stand-by e ninguém queria pegar naquilo. Depois, entretanto, eu e a Bia ainda acabámos por fazer um teaser e pensámos: não, vamos criar aqui um conceito. Ah, não havia nome, havia alguma coisa e queríamos fazer as três, alguma espécie de ideia. Eu só tinha uma ideia que era: o videocast tem que ser, ou as entrevistas têm que ser gravadas todas, cima e das três deitadas numa cama. Era a minha cena, era a minha ideia. Não tinha conceito ainda específico e depois eu fortei-me de bater com a cabeça nas paredes para encontrar um conceito e para encontrar o conteúdo em si. E acabei por gravar um teaser com a Beatriz. Sem ainda sabermos o que é que íamos fazer a sério, percebes? Só mesmo numa de gravar. Então eu fui para Lisboa, ficou em stand-by, e quando voltei pensei, não, vou pegar nisto a sério e vamos tornar isto uma espécie de conversa de café ou conversa de final de jantar de amigos, em que o pessoal já está assim um bocadinho mais para lá de Bagdado do que para cá, e tornar isto uma espécie de conversa com amigos, barra terapia, barra desabafo total sobre os nossos avacalhos, histórias de bebedeiras, Lá está, porque aquilo tem vários segmentos, né? E daí vem o Bad Trips. Então, é histórias de Bad Trips, e atenção, eu tenho sempre que explicar isto, que é conteúdo zero didático, ok? Aquilo, não, porque as pessoas dizem assim, ah, eles estão a induzir as pessoas a fumar, a incitar, para... Não, não tem nada a ver com isso. Inclusive, há pessoas que fazem isso no YouTube de forma profissional, que são os Drugs Lab. E eles mostram, e analisam vários tipos de drogas, como é que funciona o teu corpo, etc. Aqui nós só estamos a partilhar histórias que aconteceram. Muitas vezes nem tem nada a ver com drogas, tem mesmo só a ver com o pessoal que, olha, às vezes beberam um copito. Quem nunca meteu os pais a ver um copo e eles ficam a fazer as histórias? A minha mãe já deu champanhe à minha cadela depois do meio copo de Lambrusco. Portanto, those types of things. Isto tem dois segmentos, que é o de Bad Trips com um A. Que depois nós meio que demos ali a volta à situação e eu pensei, Mia, e se nós pegássemos em Bad Trips, que é Bad Trips em inglês, e depois metêssemos Bad porque vamos estar numa cama? Espera, e se nós aí acrescentássemos um segmento e então contávamos também histórias no ato sexual e etc. Porque cá sempre só tem histórias boas, histórias de dates, de imensas coisas. E depois terminámos com o clássico jogo, quem nunca jogou, ou eu nunca, né? Só que eu não queria que se chamasse eu nunca. Eu disse, não se vai chamar eu nunca. E criei o tu já. É com base em... É exatamente o mesmo conceito, só que em vez de nós dizermos eu nunca, tu dizes já a outra pessoa que tu claramente já fizeste isto. E é sempre giro, é sempre giro. Especialmente quando tens convidados como o Gel, que estás à espera que, devido, lá está uma vez mais, a todo o mediatismo e todo o estereótipo que há em volta dele, seja um bad trip assim pesadão e com histórias de sal grosso e não sei o quê, e é uma pessoa super íntegra, super inteligente, deu-me um gosto, tipo, uma coisa fenomenal falar com ele. Com as suas maiores histórias, foi inclusive que já foi detido 3 vezes. E pronto, tu tinhas-me perguntado, eu depois falo muito, desculpa, Rui. Tinhas-me perguntado se eu tenho gostado. Tenho gostado bastante, porque dá para conhecer algumas personagens míticas. Para desvendar também algumas histórias e opa, dá para rir. Num domingo à noite, pré-semana de trabalho, acho que é o melhor que se pode ter. Portanto, melhor dos dois mundos, Sim. acho eu. Concordo perfeitamente. E quanto a falar, não te preocupes, que até de falar aqui são os convidados, não sou eu. Se for eu a Pronto, falar demais, ok. isso é que é mau, quer dizer que eu falar Não, sozinho, não, não, não, não. All good, all good. claro. Mas há alguma, e assim, acredito que nesses lives eu já pude assistir pedacinhos de um ao outro, acredito que há histórias muito escabrosas que se contam. Mas, e aqui não precisas de contar nenhuma, mas tens alguma que é demasiado escabrosa, que nem nesse. Bad trip. Pode ser Mas, por um exemplo, clássico. da minha parte, ou seja, que Sim, não por tenha sido exemplo. revelada, da minha Sim. parte. Não precisas de É, contar, basta só deixar não, isso no ar e depois as não, não, não. pessoas Eu imaginam. rimo porque foi mesmo uma análise. Eu acho que já houve uma que eu contei e que está de. Pronto, a minha maior bad trip, não é assim nada escabroso, até porque a minha mãe estava no primeiro live onde eu contei e ela sabe, porque eu contei tudo e ela sabe a história toda, eu sou muito aberta nesse sentido. Há coisas que eu não conto à minha mãe, certamente, ela também sabe disso, mas essa primeira bad trip aconteceu só, eu estava sozinha a viajar em Amsterdão e foi super irresponsável da minha parte, 100%. Tenho a plena noção disso e, inclusive, não o façam. Foi em Edibles, legal, em Amsterdão, na Holanda é legal, pessoal. Quando tu dizes Amsterdão, acho que já dá para imaginar. É isso. Aliás, o dia seguinte eu conheci uma rapariga num hostel, que eu fiquei num Airbnb no primeiro dia, no segundo dia fiquei num hostel. E ela tinha-me conhecido aqui há 5 minutos, acho eu, era vietnamita, e ela disse-me assim: queres experimentar cogumelos comigo? Não, amiga, obrigada. Eu conheço-te há menos de 5 minutos, se calhar. Portanto, assim, isso poderia dar uma história mais chocante, mas não. Estava-me a tentar lembrar. Sim, de uma coisa por aí além. Opa, tenho uma. Mas o pior de tudo é que não estava 100%, não estava. Esta não, ninguém sabe, nem a minha mãe sabe, só eu e a Filipa é que sabemos. Foi uma coisa super irresponsável que fizemos. Super, ok? Isto nunca foi contado em público, repito. Então, a taxa de alcoolemia, se fosse marcada, naquele momento, provavelmente daria o suficiente para não conduzirmos. Felizmente, eu não conduzo, a Filipa sim, ela não tinha levado o carro. Portanto, o que eu quero dizer é que não estaríamos propriamente mal, mas também não estaríamos propriamente sóbrias. Estava ali no limite de ebriedade. Ok. Então, isto foi meio da semana, eu trabalhava no dia seguinte às 8, a Filipa também acho que sim. Tínhamos indo ao bar de rock comum, que era o bar de rock da casa, que é o Rendezvous, e saímos lá por volta das 3, 4 da manhã, já não me recordo, naquela sensação de falta alguma coisa, faltou aqui um bocadinho de adrenalina nesta noite, porque é que, não sei, não estávamos contentes e estávamos a dizer, se calhar vamos a pé, eu Porto. Matosinhos, dá para ir a pé se fores pela Marginal. Já fazemos a Marginal, vamos tomar um pequeno almoço a Matosinhos duas. Ok, estamos ali a falar, entretanto. Chega um grupo de três jovens ciganos. Porquê é que isto é importante de colocar assim? Porquê é que é muito importante de dizer que eram três jovens ciganos? Primeiro porque eu cresci num meio onde tem mesmo muita gente cigana. E desde miúda que há várias expressões deles que eu conheço. E então foi muito nessa base que nós começámos a falar. Eles começaram a dizer expressões e eu, olha, eu sei dizer isto e aquilo. E eles, não, a sério, sim, olha, porque eu cresci. Inclusive eu fui madrinha de uma menina que era cigana e tutora e não sei o quê. Mas ok, pronto, começámos a falar, eram pessoas super tranquilas, atenção, ok? Contudo, não deixavam de ser três desconhecidos na noite. Isso é importante. Claro, sim. E então um deles assim, olhem, e se nós fomos tomar um pequeno almoço a Espinho? Mas assim, Matosinhos a pé, são 10 km, são 8 km. Agora, ir a Espinho a pé, amigos, isso são tipo 20 km e eu não estou para fazer 20 km a pé. Ah, não, vamos a pé, vamos cá. Pode ser assim. Foi. Eu não entro no carro com desconhecidos. Nunca. Se nesse dia entrei no carro com desconhecidos, entrei. Se eu fui no banco da frente e a Filipa foi no banco de trás, abriu a porta, eu lembro-me também disto, é tão responsável, mãe. Pronto, se a minha mãe vir isto, perdoa, mãe. O que é que sucede? Eu lembro-me dela abrir a porta de trás e caírem meias e cuecas, tipo, provavelmente eles iam para a feira a seguir, ou tipo 2 dias a seguir, então era tipo, estava o carro cheio de meias e cuecas da Dolce & Gabbana e da Gucci e não sei o quê, estás a ver? juro. E eu vou para a frente e eu penso, tipo, isto o que é que eu estou a fazer? Isto é tão estúpido e tão irresponsável. Só que sabes aquele momento em que tu já tens meio a noção que já não há muito a fazer ali, porque. Percebes? Então eles começam a ir e é pá, ainda por cima estava a chover, mas tipo, tranquilo, não havia perigo. Atenção, super cuidadosos a nível de condução, nada de ir a sapar, mas eu mesma a pensar, mas porquê? O que é que me deu na cabeça? E eu soube que o ponto não tinha retorno, aliás, o ponto em que eu soube que não havia retorno ali foi quando eles ligaram Gypsy Kings, por mais irónico que seja, ligaram Gypsy Kings no máximo, no carro, a caminho de Espinho só, Que e diz, e vi, e vi, clichê! calma, e vira-se e diz assim: vamos tomar um pequeno almoço a Espinho, vamos para Vigo, apetece-me comer tapas às 11 da manhã. Olha! E eu: não! Não, isto não está a acontecer, isto não está a acontecer. Entretanto, um deles tipo, cortou-se logo e disse logo: não, olha, não vou fazer isso, vocês vão me levar a casa e deixem-me lá e não sei o quê. E nós tentámos também: olha, nós também não queremos, pode-se nos puderem levar. E eles acabam por ser super tranquilos. Está bem, está bem. Então, vocês, nós vamos nos levar. Acabamos por tomar um pequeno almoço com eles aqui. Atenção, não houve sequer uma cena de flerte, nem vamos ser violadas. Nunca foi essa vibe. Foi mesmo uma vibe de amigos bros que conhecemos na noite. Still. E atenção, o que estava a conduzir não estava minimamente alcoolizado. Acho eu. Pronto, e olha, ficámos assim. No dia seguinte tínhamos uma mensagem deles e percebemos que eles eram pais de filhos e casados e com mais de uma mulher. E nós, ai meu Deus, o que é que nós podíamos ter feito à nossa vida? O que é que podia ter acontecido? Pronto, foi uma vez para nunca. É assim, é mais irresponsável. Vou chamar-lhe a mais irresponsável. Já andei à porrada na noite com um gajo da Marinha e não foi tão irresponsável. E eu podia ter morrido também e não foi tão irresponsável. Estás a perceber? É o grau de bad trips que eu tenho para contar. Haverá aí mais algumas, mas sim. Sim, Diz. eu poderia ter várias questões sobre a primeira história, mas como contaste a segunda agora a correr, eu queria perceber porque é que tu achas que poderias ter morrido nessa noite em que te envolveste fisicamente, agressivamente com uma pessoa da Marinha. Porque eu podia ter morrido porque eu acabei por levar um soco dele, eu dei-lhe. Só que recebi um soco e eu recebi um soco aqui. Só que ele falhou. Se ele tivesse sido um bocadinho acima aqui, eu tinha apagado. Podia ter morrido ou não, mas tinha apagado. Ele desceu o maxilar e bateu aqui. E foi tipo só mesmo assim, só deu mesmo para eu ficar tipo. Foi. O que aconteceu? Porque fui defender uma amiga minha, porque ele estava. O rapaz tinha sido minado. tinha vindo de uma missão e então foi aquelas saídas à noite quando o pessoal, sabes, está muito tempo fora e perde noções de tudo e mais alguma coisa. E então vieram, os amigos decidiram miná-lo. O rapaz decidiu apalpar a minha amiga estava em processo em tribunal por quase ter sido violada, portanto, como deves calcular, qualquer tipo de toque que fosse feito, não lhe ia cair bem. Claro, E eu vi a situação acontecer, lá está, mais uma vez nesse bar de rock, é o Rendezvous. O segurança até na altura já me conhecia mais ou menos, e a única coisa que eu fiz foi pegar no braço dela e disse: vamos lá para fora. Ele olha e ele tipo, eu lembro-me que ele tem umas escadinhas e tu consegues agarrar as pessoas pelas escadas. E ele agarra-lhe assim na perna e diz: espera, espera, onde é que vais? Eu disse: eu e tu, lá fora. Estava cheia de coragem. Coragem, a.k.a. um pouco de álcool. Mas também não estava bêbado, atenção. E eu passei pelo segurança e disse mesmo: oh, acho que na altura era o José. E disse: ah, José, aconteceu isto? E ele: olha, eu não vi nada. Também não te aconselho a fazer nada. Eu: tá bem, tá bem, tá bem. Eu saí, opa, olha, tipo. Ele veio dizer que não nos conhecia lá nenhum, que nunca nos tinha visto na vida, que não tinha tocado. E eu disse assim: olha, eu não quero nada, a não ser que lhe peça desculpa, é só mesmo que eu quero. Super feminazi ali. E ele me pediu desculpa e começou a avacalhar, a chamar inúmeros nomes a mim e a ela. E os amigos a agarrarem-me e a dizer: já sabes, ele está minado, tu percebes? Ele é a pessoa que defende os direitos das mulheres e de nós todos, até o primeiro a chegar-se à frente quando fazem alguma coisa a uma mulher. E a Inês, fofinha, o que é que pensa? Ó, oh, está bem, então vou-lhe tocar aqui no peito e faço assim, pá. Pá. E assim que lhe faço, tipo, tá, ele vai para se atirar a mim, eu mando, ele manda e acerta, e três gajos caem para cima dele e pronto. E foi isto. Não, não passou daí, pegaram, levaram-no, a polícia vinha a caminho, não aconteceu nada. Dia seguinte ele, curiosamente, cruzámos na rua e ele tentou falar com a minha amiga e pedir desculpa e disse que tinha sido minado e que pronto. Mas podia ter morrido. Ia, aí podia, porque me armei em defensora da minha amiga. Espero que ela um dia dê valor a isso. Não, mas isso foi bonito da tua parte, devo dizer. Pois Pelo menos foi. à Já podiam distância. pôr isso no jazigo ou na lápide. Morreu a tentar defender os direitos da melhor amiga. Why not? Esteve prestes a morrer sendo esmurrada por um marinheiro. Eu acho que sim, devia ficar. Não, estou a Yeah. E brincar, depois metiam. desculpa, estou a brincar. Podiam, não, não, e depois até podíamos pôr. Imagina, só se punha flores brancas e não sei se a cor da marinha aqui é branca e azul também. Agora Acho que fiquei na sim. dúvida. Pronto, só metias tipo flores brancas e azuis, uma bandeira de Portugal no meu funeral. Pá, era fantástico. Minha mãe ia adorar. Música, metias aquela do Candyman, mas tinha que ser com vídeo, que era para passar a Cristina Aguilera vestida de marinheira atrás. Pá, era brutal. Eu já estou a imaginar o meu funeral assim. Se eu não morrer assim, nem quero. E agora? Se calhar um dia ainda vais escrever um livro com todas essas histórias, porque acredito que se estas são só duas delas, deve ter muitas mais. Se eu dissesse a quantidade de pessoas que me dizem isso tantas vezes, a vida dava um livro Acredito. facilmente, muito facilmente. Sim, há muitas histórias deste cariz, ou melhor, sim, muitas delas nem sequer envolvem álcool. Parece que envolvem álcool, mas não têm pinga. Portanto, sim, sem dúvida que sim. Sim, senhor. Olha, não te quero tomar mais tempo, mas perguntar só como é que estás a nível de stand-up, se vais ter alguma coisa no futuro ou não, e como é que perspectivas isso? Olha, assim, o mais próximo que tenho, tirando pequenas atuações agora que o Ferro Bar vai reabrir, é no Teatro Sá da Bandeira, dia 29 de Abril. Acho que ainda há lugar, se quiseres vir. Arranjo-te na boa, se quiseres vir de propósito, arranjo-te. E é isso, são Não, 15 para isso minutos, eu estou eu. pagava, para isso eu Oh, pagava, não é? Quer dizer, não vou estar pronto, agora a ok. pedir Justo, borlas nesta justo. altura. Justo. Mas isto para dizer que ainda há vaga, mas se não houvesse, podias tipo, assistir no backstage ou assim, como RP, Humoriana Ai, que 2.0. bem. Vou atuar eu, vai atuar a Laura Hahaha, conheces, não conheces? Claro. Yes, sim. E a Joana Random, portanto, duas miúdas incríveis, elas, miúdas que não são miúdas, as senhoras, e acho que vale mesmo a pena ver, pelo menos a elas, a mim não sei. Se calhar. Posso dizer que, para deixar assim a aguita na boca, nos meus 15 minutos, vai haver conteúdo multimédia a ser visualizado. Portanto, não vou dizer se estão ou não nudes, mas é possível. Nem sequer estou a brincar. Se é porque as pessoas têm um attention span muito reduzido e só assim lhes consegues manter a atenção. Não, é mesmo, faz parte do beat, até porque, epá, não vou revelar, não vou revelar, agora vais ter mesmo que ir assistir, olha, é lidar. Talvez E vá, tu, Rui, talvez vá. tens alguma coisa planeada agora de stand-up? Não, sabes que eu passei por uma fase em que pensei nunca mais vou fazer stand-up. Foi no ano passado. Olha, foi no Camões. Fui atuar ao Correu mal. Camões da Laura. Epá, foi terrível. Porque já a sala estava cheia, cheia, cheia. Sem distanciamento nenhum, nada, zero. Em pleno Covid, Epá, pois. e epá, aquilo foi. Foi, pá, não sei, não me senti à vontade, não correu bem. As pessoas que vieram comigo disseram que foi ok, mas pá, eu não me senti nada bem e pensei o que é Nós que vou queremos fazer logo da desistir. vida. Pá, e Yeah. é assim, eu digo, eu como host, adoro. Pá, e no início no Camões eu fui host bastantes vezes e adorei, e adoro isso e continuo a adorar e faço sempre que alguém pedir, faço. Agora, pá, aquele tipo de coisa que eu fazia tem de ser num ambiente muito mais pequenino. Com muito menos gente e muito menos uou, malta, como é que é? Estão aí, faz um barulho! E, epá, eu não gosto nada disso, estás a ver? Ok, got it. Mas pronto, é isso, olha, não te incomodo mais, vai lá ver o Porto, já são 8 em ponto. Sem stress, sem E. stress. Foi um ótimo pedaço de conversa, juro. E pronto, em relação ao vídeo do professor Marcelo a dizer um ou mais palavrões que eu prometi que viria dizer aqui no final se tinha encontrado ou não, eu infelizmente não encontrei, mas se alguém o tiver na sua posse ou souber onde se possa encontrar esse tipo de conteúdo, por favor, avise-me com urgência. Espero que tenham gostado da conversa, dia 29 ao espetáculo da Inês, como ela estava a referir no fim. E obrigado por terem estado aqui. Nós vamos continuar até ao episódio 100. Depois disso, provavelmente o podcast fará uma pausa, até porque eu preciso sempre de. Não consigo fazer muitos episódios seguidos porque sinto sempre uma vontade de. Agora, principalmente, uma vontade de parar um bocadinho. Mas queria chegar até ao episódio 100, nem que fosse só pela marca. E posso-vos dizer que na próxima semana vamos voltar a ter uma escritora, é a Ana Margarida de Carvalho, autora de livros como O Que Importa a Fúria do Mar, e o mais recente, O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, e muitos outros. E depois disso, ainda não sei, é questão de ficarem atentos às nossas redes sociais e apanharem todos os episódios aos sábados, ou às vezes aos domingos, dependendo dos problemas a editar isto. Ou dos atrasos. Espero que tenham gostado mais uma vez, tenham um bom fim de semana. A maior parte do país neste momento já está a avançar para outra fase do desconfinamento. Espero, se for esse o caso, espero que aproveitem bem e em segurança, obviamente. Se não for o vosso caso, bem, sempre podem continuar a ouvir este podcast. E é isso. E é melhor não dizer mais nada, senão corro o risco de dizer algum disparate. Por isso, muito obrigado por terem estado desse lado, partilhem com os vossos amigos e voltamos no próximo sábado. E até lá, bem-ajam. À beira do abismo.